escuto. Hibernar. Alguns de vocês podem confundir até com adormecer ou desligar. Mas real steppers olham para a guerra e analisam, ha, bem devagar. Olha para o game, never left, you only got better. Game. Long story short, sem dormir desde ontem. Tamo preocupado, quer saber, tava onde. Boneca faz stories, tá com make-up de ontem. Diz que a vida é urgente, tá sentindo ser jovem. Just another day, vou 11h30, tô no outro way. Drip check, fato vem de fora, tens de falar inglês. Já nem vou ao club, mas se for, I'm gonna make it rain. Champagne bottles, até parece um tiroteio. Número 1, sou senhor, baralhados eu desconheço. Não sento na zona, eu tô no banco, tô a contar dinheiro. Pai tá a espalhar cervejas do filho. Peso no emprego, filho está a pagar rodadas. Diz que agora é boladeiro, tá-se louco. Bitches vão a church, querem paz de novo. Problema é champanhe, ama piano, que lhes deixa louco. Ai que fofo, blanco big step, tô com corpo novo. Bolo fofo, tudo novo, só deixei meu bolso gordo. Real money, não contamos com bets por aqui. O céu toca, o gás zuca, o agiota tá a vir. Se foi a TV, blanco nunca tô na TV. Mas mais quente que esses rappers que vão sempre a TV. A casaco, duas rentas e o gás queimou com xixa. Geral pra todas as pitas com mais mola que niggas. Todo gajo atrás do ferro, até chinês em nhonguista. Não apanha amor no club ali chamar de bandido. Mas esse é outro papo, sem blood with the best. Sabes não há papo, 5 anos sem lançar só piorou. Game tá muito fraco, agora já não vais bater. Juro, salta lá do barco, arruma teus chinelos, deixa conta. Já tá tudo pago. Silly nigga, não tinha convite, só entrou a pita. Silly nigga, barrado na porta, mas tá ver a pita. Silly nigga, a dama não atende, diz que pago a prima. Silly nigga, levou cabeçada, vou escrever no Twitter. Long story short, sem dormir desde ontem. O tamo preocupado, quer saber dava onde. Boneca fez story, tá com make-up de ontem. Diz que a vida é urgente, tá a sentir ser jovem. Just another day, vou 11h30, tô no outro way. Drip check, fato vem de fora, tens de falar inglês. Já nem vou ao club, mas se for, I'm gonna make it rain. Champagne bottles, até parece um tiroteio. Número 1, sou senhor, baralhados eu desconheço. Não sento na zona, eu tô no banco, tô a contar dinheiro. Pai tá a espalhar CVs do filho, busy no emprego. Filho está a pagar rodadas, diz que agora é boladeiro. Tá-se louco, bitches vão a church, querem paz de novo. Problema é champanhe, ama piano, que lhes deixa louco. Ai que fofo, blanco, big step, tô com corpo novo. Bolo fofo, tudo novo, só deixei meu bolso gordo. Garantido como eu, não existe outro. Vi que agora dão prémios, bem disposto, eu levo todos. Don't give a fuck about your blue take on IG ou seguidores. Eu sou seguido pelos lobos. E rappers estavam felizes me ver calado. Esqueceram que era emprestado, afastem, chegou o dono. E eu até gosto de alguns, mas 90% fora do beat. E esse rap me dá sono. Aqui não tamo a competir, todo gajo é top. Vocês estão a competir, quem é o mais off? Vocês estão a competir, quem é o mais cat? Tô tamo pesa, tenta, mata da chest. E pô, não tenta me encontrar, encontra lá um job. A vida é dura, pracionados, fica dica, bro. E todo gajo que é hater tem uma mente pobre. Podes fazer cara feia, não me intimidas, Joe. Big steppers, big footprints. Just know that.